O tema a ser colocado aqui hoje é parentesco corporal. A gente já falou a semana passada alguma coisa a respeito sobre parentesco espiritual. O que é o parentesco espiritual? Só para recapitular um pouquinho. É aquele parentesco aonde nós temos uma ligação, nós temos laços afetivos de amor, nós temos laços que nos prendem a espíritos nossos simpáticos, espíritos que nós tivemos, digamos assim, em relação, com o passar das várias e variadas existências que nós encarnamos, desencarnamos, enfim, os sucessivos reencarnes que nós tivemos aqui no planeta. Então, com o passar de todo esse tempo, a gente cria um laço de uma família espiritual, que são, digamos assim, o parentesco espiritual, que é muito vasto e que tem, digamos assim, alguns séculos e séculos de existência. Então, esse seria o parentesco espiritual que mais foi tratado a semana passada. E a gente vai tentar aqui passar hoje algumas ideias sobre aquilo que é parentesco corporal. Ou alguns chamam de parentesco carnal. No livro A Gênese, do Kardec também, que é um outro livro, digamos assim, da obra espírita, ele fala também de parentesco corpóreo. São diferentes formas de tratar, digamos assim, do mesmo assunto, do mesmo tema. O que é o parentesco carnal, ou, digamos assim, esse parentesco que a gente tem aqui, corpóreo? É aquilo que a gente vive aqui nesse planeta. Só que tem bastante diferente, existe uma grande diferença com aquele parentesco espiritual. Por quê? Porque nós aqui, nossa família, pai, mãe, avô, avó, quem sabe alguns têm bisavô, tem filhos, filhas, tios, tias, primos. Existe uma quantidade enorme de parentes, né, que se agregam numa família e que, de certa forma, formam a família corpórea, a família corporal, certo? Esses parentes, essas pessoas que estão na nossa família, elas estão agregadas por algum motivo. Elas não vêm assim, digamos assim, ao acaso. Quando um casal tem um filho, quando o filho é concebido e depois ele vem a nascer, que ele é, digamos assim, aceito dentro de uma família, existe todo aí um plano espiritual que faz um projeto que a gente não tem nem capacidade aqui de perceber a grandiosidade desse projeto espiritual que é, digamos assim, elaborado e colocado em prática no momento em que um novo ser é concebido e depois ele vem a nascer aqui no meio de nós. Então ele vai se tornar aqui o quê? Um membro de nossa família corporal. Só que nós aqui na matéria, nós, todas as famílias, todas as pessoas que estão no planeta, elas estão no plano material. Sendo que estamos no plano material, nós estamos sujeitos a vicissitudes da matéria. Nós precisamos do quê? Da matéria para subsistir. Nós precisamos comer, beber, trabalhar. Nós precisamos do mínimo, né, indispensável para sobreviver. Então, isso nos torna susceptíveis à matéria. E todo ser que é susceptível à matéria, seja ele um ser animal irracional, ou seja, nós racionais, nós temos os nossos limites. Nós temos os nossos limites. Por quê? Porque nós temos aquilo que existe dentro de nós, que é o instinto. Aquilo que se chama de instinto. O instinto é aquele que às vezes, não, a grande parte das vezes fala mais alto do que a razão. E por que que existe tantos problemas no meio de tantas as famílias? De tantas famílias que a gente conhece, inclusive nas nossas. Por quê? Porque é aí, dentro de nossas famílias, estão sendo colocados aqueles irmãos nossos, espirituais, que reencarnaram na nossa família para um acerto de contas. E muitas vezes, dentro de nossa própria família, existe um dos piores inimigos de um passado, de uma outra existência. Mas que eles vêm aí, ou ele, ou ela, ou eles vêm aí para um acerto de contas. Mas esse acerto de contas não é para se vingar, não é para haver, digamos assim, uma desforra, uma explicação. Não, é para que haja um acerto racional em que essas pessoas que estão dentro da mesma família consigam se suportar, se aturar e é com o tempo se compreender, antes vamos se entender, depois vamos se compreender, se aceitar, através de todos esses sentimentos, criar um novo afeto que antes não existia, para que depois esse ser que veio como inimigo, ele se torne um familiar espiritual. É dessa forma, mas através do quê? Através de nossa razão, através de nós termos a capacidade de colocar a nossa razão acima de nossos instintos, de nossa, aquele instinto que aflora, às vezes, o animal que existe dentro de nós. Então, esses dias eu estava escutando um noticiário numa rede de televisão nacional a respeito de um presídio que existe, eu não me lembro onde é que é, se é São Paulo ou Rio de Janeiro. É um presídio especial onde são colocados lá, digamos assim, criminosos especiais. Aqueles criminosos que são grandes, digamos assim, foram estrupadores, foram criminosos, digamos assim, que cometeram crimes hediondos, que eles não podem ser colocados em presídios ou em penitenciárias comuns, porque eles sofreriam represálias. Provavelmente eles seriam mortos e torturados pelos presos comuns, pelos presos que estão nessas outras penitenciárias. Porque, não sei se vocês sabem, mas existem. Dentro de um presídio, um tal de código de ética entre eles, que eles não aceitam essas pessoas que cometeram crimes contra crianças, crime contra pai, contra mãe, certo? Eles não são aceitos, eles morrem. Então, existe aquele presídio. Aí começou a enumerar lá certos nomes, certas, como é que é? Nomes de pessoas, que eu não vou lembrar aqui, de que lá está a fulana de tal que matou o filho, que lá está o fulano de tal que matou a filha, que lá está a menina aquela que matou pai e mãe. Vejam só a fragilidade que existe na família carnal. A fragilidade. Fragilidade, essa é a palavra certa. Porque nós, se não tentarmos colocar, digamos assim, o espiritismo, para explicar tudo isso, nós não íamos entender isso aí, de maneira nenhuma. Como é que nós vamos entender? Como é que a gente vai compreender que um pai atirou uma criança fora pela janela, no quinto ou sexto andar? Como é que nós vamos acreditar naquilo lá que está acontecendo agora, que está passando o vídeo sobre o menino Bruno, parece que é, né? De que aconteceu todas aquelas atrocidades contra aquela criança lá. Isso aí foi até televisionado, já está sendo agora uma coisa meio sensacionalista, mas tudo bem. Por quê? Como é que nós vamos admitir que isso, pai provocando ou participando de um assassinato de uma criança, de um filho? Ora, nós vamos compreender somente de uma forma, colocando essa questão, né, de um passado espiritual extremamente conturbado, desse pai e dessa criança, junto com aquela madrasta que estava lá junto, que participou também, e que provocaram, digamos assim, a morte, o desencarne dessa criança. Como também nos outros casos. Não é uma explicação que vai aqui dizer que está tudo certo, tudo bonito. Não, isso está errado. Mas como é que nós iríamos entender se não fosse pela essa questão de sabermos o que é o parentesco espiritual e o parentesco corporal, como é que a gente conseguiria explicar essas atitudes extremamente incoerentes, violentas, eu diria assim, ignorantes, né? De um pai, de uma mãe, ou de uma filha que está naquele presídio lá, que matou o pai e a mãe, a facadas. Então, o que a gente tenta colocar aqui é a fragilidade de nossas famílias. Mesmo na nossa comunidade. Quantos de nós aqui não sabemos de famílias que tem filho que não fala com o pai que não fala com o filho, o irmão que não fala com outro irmão, às vezes por causa de um carro, por causa de um palmo de terra, por causa, digamos assim, de 5 centímetros de terra. Como se daqui 50 anos a gente fosse levar, vai passar 50 anos, talvez aquela terra, ou aquele carro não está nem mais aí. Quer dizer, é uma coisa extremamente incoerente, insensata, em nós pensarmos tão pequenininho. Tão pequenininho, porque daqui a gente não leva nada. E não precisa ser espírita para sabermos que daqui não se leva nada. Eu acho que todos nós aqui participamos de enterros. Alguém alguma vez levou alguma coisa? Não. Só se leva daqui a vida que aqui a gente leva. Então aqui eu gostaríamos de colocar aqui um momento de reflexão para que esse tipo de coisas que estão arrodeando, que estão sendo, digamos assim, colocados na mídia, para que sirva, que nós também tenhamos dentro de nós o firme propósito de que dentro, antes de nossa comunidade, de nosso país, de nosso estado, de nossa cidade, é que dentro de nossas famílias nós consigamos uma compreensão, uma aceitação, um entendimento tal que a gente consiga transformar a nossa família numa futura família espiritual, para que nós, o dia que nós desencarnarmos, nós possamos sair daqui, digamos assim, para uma outra existência, digamos assim, para o mundo da erraticidade, para o mundo espiritual, com a certeza de que nós fizemos a nossa obrigação de transformar o nosso parentesco corporal do momento para um parentesco espiritual para toda a eternidade, que é o que nós somos. Somos eternos. Então, essa fica a proposta de reflexão para que a gente consiga realmente colocar em prática essa questão, né, de saber dividir, saber raciocinar, colocar muitas vezes, a razão acima daquele instinto que às vezes nos faz verdadeiros bestas, e transformar a nossa família um porto seguro, um porto de paz, de amor, de tranquilidade, de afetividade, para que todos sejam futuros membros de uma mesma família espiritual. Obrigado.